4981, tráfego avistado, apenas pista molhada, sem chuva na vertical, vento 130 graus, 130 graus, com 129, pista 10, pouso autorizado, checa o trem. Autorizado, pouso, pista no zero, trem baixado, travado, azul 4981. Afinal, Angina, Guardião 06. Frequência livre, Guardião 06. Aí, até daqui a pouco. Para o táxi Sideral 99702 a bordo 3h30 São Luís. Táxi Apache Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro 9020, Sideral 9970. Apache Índia, ponto de espera 295, 1020, 9970. Siga. Deixa um minutinho, cópia. Azul 4981, solo 00, direita. Táxi aí, Foxtrot, chame, solo, frequência 121, décima 1, bom dia. Direita, via Fox, 211, obrigado. Oi, bom dia, Azul 90, acionado, Patinho, pronto, táxi. Bom dia, Azul 90, táxi autorizado até a cabeceira 17, aporte aliado e pronto. Aporte aliado e pronto, galera. Sou Salvador, bom dia, o Sideral 9970, vai se aproximando ao ponto de espera da 90, pronto. Bom dia, Sideral 9970, autorizado, alinhar, decolar, pista no 0, vento 1, 30 graus, 109, ajuste no 0, 20, 1020. Autorizado, alinhar, decolar, 90, 1020, 9970. Protocópia. Autoridade João Pessoa, no 90 via Golf 677, subida Conde, curva esquerda, pista 10, código 0275 e o controle no 208. Autoridade João Pessoa, nível 90 para Golf 677, subida a Conde, com a primeira curva esquerda, decolando a 10, 0275 transponder e o controle opera em 1208. chamo para posicionamento. Partilhado e pronto, Papa Abraão X, 1 November, pista no 7. General 9970, adequado 03, chame controle 120, decimal 8. Controle 208, obrigado, esperar o 9970. Para Salvador, bom dia, gol 2199-80150, informação 1. Gol 2199, controle, faça para BOG, ajuste 1020, desça para 5 mil pés, vou ir direto Itape, final, chegada a Maripista. 5 mil pés, o ano de kidnap direto para a final do FMI da 1-0, Controle Salvador, bom dia, Sideral 9970, na Momo. Então 9970, o controle está em contato, radar, prossiga como autorizado. Bom dia. Positivo 9970, poderia voar da presente Momo? Está autorizado, Momo. Obrigado, 9970. November, decolado ao 05, chama controle 120.8, boa viagem, até a volta. 08 Salvador, bom dia, Sanena 312, passo 200 para 170 na Mari. Luciano 6312 é o controle, ajuste 1020, vou ir direto Itape, desça para 6000, final, procedimento, a chegada à Mari para pouso, pista 1-0. Itape 6000, 1-0 com a Juliette 6312. em contato com o radar, suba sem restrição. Plano 3830, táxi autorizado via Pat Índia, ponto de espera torre 3895, ajuste de altímetro no 020, plano 3230. 1020, Pat Índia, 3895, ponto espera da linha, 3830. Voo 2199, voa sobre água, desça sem restrições para 2000, direto Duna para aproximação ILS. Sem restrição, Duna, 2199. CIF, frequência 12685, sideral 9970. Recife 2685, sideral 9970. Identifique, desça para 8000, ajuste no 020, chegada bom. 8000, ok, gente, tá bom. Salvador, para o cancelamento, 25.05, 105, direto ponto. Proposto e aceito, suba para o nível de voo 105, voo direto em Leão. Bom dia, TAM 3830, apesar da linha adequada, com 0, vento 30, graus 109, ajuste ao título 020. E decola da 0, TAM 3830. Beta mais. O 2199 está autorizado a aproximação ele. Autorizado a aproximação ele, é o 2199. Você Oceano 6312, voa sobre água, desça sem restrições para 2000 pés, direto Duna para o ILS. 2000, direto Duna, 6312. Zero 3230, declarado a zona 3, chame controle 120, decimal 8, boa viagem. 308, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 3830 da Colômbia, 300 na PUC. Então 3830, controle, está em contato, radar, prossiga com motorizado. Opa, motorizado, até 3830. Piano 6312, autorizado ILS. Presidente, para o final, com o Nilinho, 6312. Até o aterro autorizado, chame para afastamento, aproximação. Fica em torno de quantas milhas de Salvador e qual seria a radial ideal? Aproximadamente 4 milhas do seu aeródromo, mais filhote Romeu, está presente cruzando o eixo da 17, afastado 6 milhas. Autorizado então até o aterro, chame para livrar o setor ou para o pouso. Chama para livrar o Mike, filhote Romeu, agradece. Torre Salvador, bom dia. 2199, está passando o Barradão, Campo Verde. 7219, à esquerda, informa o tráfego ali 4, mantendo afastado do aeródromo em torno de 4 a 5 milhas. O vento é de 150 graus, 89, livre pouso, pistando zero. O pista molhada sem chuva. Gente, é 150 com 18, amigo? 150 com 8, 08. 08, muito obrigado. obrigado pela informação e tá com o tráfego no equipamento. O 399. Tráfico Robson 44, mantendo aquele setor no máximo 510. Ok, obrigado. Desça sem restrições para 2000, autorizado ILS, número 3 para Paulo. Direto para 2, número 304. Instrução 1 Lima para Putana. Autorizado, senhor, para o táxi 2796. Camarão Azul, 2796. 1-2. Direto 4 milhas para o externo, cheque o trem, chame a torre 1-1895, oceano 6312. 2-9 sem bordo. Adeus, Xamena 3, 1-2. Tá, 3 milhas pro Terno. Bom dia, Xamena 3, 1-2. Tráfego avistado, última aproximação, porte externo. Para informação de tráfego à esquerda. No final da pista 37, temos um Robson 44, mantendo aquele setor no máximo 500 pés. Afastado em torno de 4 milhas do aeródromo. Continua a aproximação, aguarde pista livre, pista molhada. Novamente carro sem chuva, altímetro no 020, 1020, e o vento 1,50 graus, 089, aguarde, pista livre. 73, dona Bé. Beleza. Ah, boa, fabrica. Para externo, 6312. Gente, continua a aproximação, aguarde a autorização para o pouso. Guarda. Helicóptero Hotel Juliette Serra, Salvador, retorna da plataforma direto para o farol de Itapuã, ajuste 1-0-2-0. Libere pista direita via Foxtrot, chama o solo 21, decimal 1. Viva Foxtrot, solo 21. 1, voo 21, avanço. Puxando M3, 1-2, fuso autorizado, pista no 0, molhada, sem chuva, vento 1-5-0, grau 08, nossa, ajuste no 0-2-0. Autorizado, pouso 1-0, 63, 1-2. 3199, tarde, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, vou dizer uma volta. Gono 095, pronto para a cópia? Pronto, cópia, Gono 095. Autorizado com fins, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Subida será arbor transição elétrica, primeira curva direita, código 50 no 3 e o controle em 1208. Autorizado com fins, no nível 360, rota conforme o plano de voo, decola 10, curva pela direita na arbor, transição elétrica. Transponder 5013 e o controle Salvador 120, decimal 8, o Gono 09. Correto, chama para posicionamento. Porta puxa. Para o táxi azul 2796, 42 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Maceió. Autorizado até a saída do pátio 3, chame na saída do pátio 3 para ingresso do pátio principal azul 2796. Chama antes do pátio 3, do pátio principal azul 2796. 533, Arba. 2796, já. M312 no solo 21, direita via taxiway eco, chama solo 21 decimal 1, bom dia. 21 1, 6, 3, 1, 2, 4. 312, táxi Alfa, chamando para Juliette. Alfa, Sport 7, mais 319. Para tu, hein? Oi, bom dia, Tata 3304, LS, ainda 10, baixa na. Bom dia, Tata 3304, tráfego. Ainda não avistado, caso receba informação. Anticais à esquerda, temos um Robson 44, afastado 24 mil do aeródromo, mantendo 503 naquele setor. Não interferirá na sua aproximação. Agora sim, avistado. Cheque o trem de pouso, retorno. Retorno 60 graus 089, ajuste no 020. Está molhada, sem chuva na vertical, pouso autorizado. Sente nervoso da 703-304. Cruzamento azul. Cerro, vai seguir para Serra Índia com Índia, o Mike Filha de Romeu. Presente, está presente, então, direto Serra Índia com Índia, aguarde transferência de comunicações, Mike Filha de Romeu. Aguardando transferência, Mike Filha de Romeu. Três, 1-2, ingresso Juliette, portão 03. Flexo 03, 63, 63, 1-2. Juliette, Romeu, transferência, controle 120, decimal 8. 1-2-0, 8-0, mais Juliette, Romeu. Zona de atenção, desça para 8.000, ajuste no 020, autorizado a chegada a bom. Ajustando para 080, identificou-se a 3.000. 8.000 pés, ajuste 1 no 020. 8.000 milissimilhas. Salvador, o hotel de Lecea para descida para o Cícero. Gente, desça para o tráfego e chame a torre, 1.895. Livrou a frequência da torre, já avisou com o Serra Índia com Índia para pouso, Mike Filha de Romeu. Já autorizado, pista no zero, alinhar e manter. A mim, Matheus, azul daí, 79. Oi, Salvador, hotel Juliette Serra. Tá, Romeu, hotel Juliette Serra, ciente do tráfego, autorizado o circuito pela direita, pista no 7, reporte cruzando o final da pista no zero. Para uma base pela direita no 7. Passará a cruzeira final no 0. Positivo. Então 208 melhorou, né? Foi a pedido da torre, né? Então só para despedir de vocês, grato. Um grande abraço, cara. Até mais. Controle Salvador, é o Guardião 0. Guardião 06, controle. Circulando de Rondina com 4 a bordo, Cristina Grupo Zulu, cidade de Pedrão, distante 52 milhas afastando na radial 025. Estima 30 minutos para o pouso. Certo, hora certa, 1-7, eu corrijo, 1-1-2-5, mais 30 minutos para o pouso. Terra dos Vaqueiros, Pedrão, positivo, controle está ciente. É. Controle Salvador, bom dia, Fábio 2101, com informação Juliette. O 02101 é o controle, ajuste agora no 020, desça para 5.000, a chegada é a Mari para pouso, pistão no 0. Para 5.000, 10.020 no ajuste, é possível coordenação para o Fábio 2101 realizar somente um toque arremetida e posteriormente ida para Palmas, está com plano para 1145. É, a sua transmissão está entrecortada. Você quer aproximar, arremeter e prosseguir para Palmas, é isso? Afirmativo. Toque arremetido, o Fábio 2101 está com planta 1145 para Palmas. Coordenação é o Guardião 06. Guardião 06, está transmitindo em 1208. Ah, desculpa aí. Na verdade é uma panha aqui, o rádio está transmitindo os dois simultaneamente. Obrigado. Ah, ok. Série 2101 foi mais uma vez entrecortada a sua transmissão. O senhor vai efetuar toque arremetido e vai prosseguir para Palmas, não é isso? Afirmativo. Ok. E qual é o nível para Palmas? 400. Controle, é o Azul 2796, transfere. Azul 2796, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Prosseguindo, subindo. 017. Serra, bastante travado, Serra. Prossiga. É estacionado, Limotel Tango? Autorizado acionamento, aguardando a cópia, Limotel Tango. Está com o Zulu Mavama, controle. Próximo ao limite da Terminal Salvador, chame Ilhéus, frequência 1201, câmbio. Bom dia, o Azul 4299, informação Juliette, utilização Campinas 347. 4299, só um minuto, cópia. Confirma que é da ela, a saída prevista? Da ela. Serra no solo aos 29, à direita, parte 4, frequência livre estacionada, tenha um bom dia. Lima, até o Sérgio Croscópia. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, VCC Março, Mike Alfa Romeo, Serra Uniforme. Decola pista 17, primeira curva direita, saída da El, Leda direto, controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5200. Responder 5200, decola pista 17, saída da El, Leda direto. Pode dar 10, ciente, mantenha o restante das autorizações. Da autorização. Pronto para o táxi, Lima Hotel Tango? Autorizado, desconsidere. Para o táxi, chame 81895 agora. Lima, até o tempo. Apesou 9, a partir de Nitsa. Etiópia, Zulu 9 a partir de Nitra, gente. Obrigado. Pronto, cópia. 4299, autorizado Campinas, 340, conforme rota do plano de voo. Dael, Leda, Motiva é a subida, com a primeira curva à direita após a decolagem de Estrono Zero. Código 5014 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado Campinas, 340, Dael, Leda, Motiva, decola da 10, curva Motiva. Recola a curva direita, dá 10, 5014, transponder, controle 2018 azul 4299. Correto para posicionamento. Fala o gol no 095 para posicionamento de estacionamento, posição 5. Confirma o tráfego, chamou para o push. Gol 1095. Autorizado, chama para o táxi no 095. Reporta o táxi no 095. Série 2101, início de vetoração para sequenciamento. Esquerda para o 360, desça para 3000 pés, está limitado pelo localizador. A seguir o Airbus da TAM, procedente do Fortaleza. Pode cruzar, autorizado cruzamento. Táxi até a Taxi Lima. Na Lima, chame novamente o solo para o cruzamento do pátio principal, então, Lima até o TAM. O Recife deseja saber qual a sua alternativa. Brasília. Ok, retorna para a capital federal. Obrigado. Série Brasileira 2101 com a bela ilha de Itaparica, frente direita 080 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Direita 080, limite ao localizador, aguardando transferência. Última, pro 080 para interceptar o localizador, está autorizado ILS. Autorizado LS, está estabilizando na 080. A direita, é 1211, se eu falei 219 eu me equivoquei, pode prosseguir contato até a Lima, a direita, Mike Lima, na Lima 1211, por gentileza. Três milhas para o externo em aproximação, reduza, cheque o trem e chame a torre. 11895, TAM 3859. 1895, TAM 3859, obrigado. Salvador, Golno 095, para o site do Economia, 2 horas e 50, alternado Galeão, 168. Aguarde para o táxi, no 095. Aguarda, Golno 095. 095, para informação, o senhor está aguardando devido a tráfego com prioridade, passará à sua frente, ok? Ah, ciente, Golno 095. Estão passados. Ok, muito obrigado, está 3259. Ingressando no pátio principal neste momento. Sim, segurança. Solo Salvador para Matango, Lima Del Tango para ingressar Lima. Lima Del Tango, autorizado, ingresso, pátio principal, contorno mesmo e chame na Índia. Autorizado, sim. Estabilizar o localizador 2101. Positivo, 2101, está agora 7 milhas para passagem sobre o marcador externo, com o ILS autorizado, aguarde transferência de comunicações. Aeronave da TAM à frente, 8 milhas. É o tráfego que é isso, o 2101. Prossiga. Após o toque arremetido, em frente, subindo sem restrições, a saída será a Momo, e após o toque arremetido, a gente vai modificar o seu transponder para 5300. Sem restrições, o FAB 2101 é na saída Momo, e aguarda para transferência de transponder. A princípio é 5300 após o toque arremetido. Chame a torre agora 11895. Segue o trem. O trem está baixado travado. E trocando de frequência agora, câmbio. Obrigado. Torre FAB 2101. Força Aérea Brasileira 2101 no centro do tráfego. Continua aproximação, aguarde autorização para o toque e arremetida. Pista no zero molhada, na vertical sem chuva, altímetro, ajuste de altímetro no 021, vento 170 graus 089. Aguarde, pista livre. Aguardando pista livre, sente do vento. Chegou no 09. Solo 4-1, direita via táxi e eco, chame solo 1-2-1, desceu 1. 2-1-1, na eco 3, 8-4. Série Brasileira 2-1-0-1, autorizado toque e arremetida, pista no 0, vento 170 graus, 089. Após cumprirá Momo, Nitsa, para o nível de voo 400. Autorizado toque arremetida após Momo, Nitsa, 400, 2-1-0-1. Bom dia, um minuto, Copa Guarulhos. Agora, dá a nossa senha da informação, Juliette. Sinal, pista no zero. Visual para o tráfego, manter o ponto zero da zona zero de mandatário. Ok, então observa a passagem do tráfego após autorizado aliar e manter pista 1-0 para o Papatango Lima Del Tango. Após então a passagem do tráfego aliar e manter o Lima Del Tango na 1-0. 29 pronto para a cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 320, via Presumo no 0, Taubaté. A subida será da El, Leda, Mótima. Primeira curva direita após a decolagem, pista 10. Código 5050 e o controle 1208. Pisada 320 para São Paulo, Guarulhos, conforme a rota no plano de voo, a Amper Zulu 10 até Taubaté. Decolada 10 com a curva direita da El, Leda, Mótima. 5050 no transponder, o controle 208. Correto para posicionamento. Parado. Tem um estimado para o 4299 para iniciar o curso? Um minuto. Obrigado. Autorizado para o táxi. Autorizado, 4299. Azul 2796, controle. Prossiga. T1 no Milhas, afastado de Salvador, vamos encerrar o serviço radar, chame Aracaju 203. Aracaju 2626, 2766, chame o Aracaju. Tempo. 95. Papatango Lima, Teotango, modifico o transponder para 5063. 0 graus ou 0 nós? Está autorizado, voa Momo, está presente? Positivo, Momo, Suma, sem restrições, 2101, está em. Momo, sem restrições para 400. Positivo. Decolado aos 46, controle 1208, boa viagem. Controle 1208, graças, bom trabalho. Coluna 095, decolagem autorizada, pista no 0, vento 160 graus, 109, ajuste no 021. Iniciando a decolagem, pista no 0, no 021, no gol no 095. Papatango, Lima, até o Tango, ao controle. Entrei no perfil da saída da El, transição Leda. Agora passando 2900, Lima Teltano. A senhora é dedicação, Lima Teltano. A Teltano, a senhora é identificação. Foi identificado, senhor. Ok, Brasil Motel Tango, está em contato radar, passa 3.700 pés, prossiga com o motorista. Lima Hotel Tango, autorizado subir para 3.600, confirmo 36 mil pés, tá? Transporte firme grave a bordo, senhor. Positivo, eu informei o contato radar, informei a altitude que o senhor estava passando, autorizei a sua subida sem restrições. Negativo escutar o que o senhor tinha informado, mas vai subir sem restrição, Lima Hotel Tango, grato. Uno 095, decolando os 48, chame controle, 120, decimal 8, boa viagem. Controle 1208, obrigado, bom dia. 095. Chame torre 1895, ajuste no 021, azul 4299. Seu ponto de espera da 10, torre 1895, azul 4299. São Paulo. Eu bem que gostaria de um hotel Tango de autorizar direto São Paulo, mas infelizmente a nossa área de responsabilidade é bem menor. Não somos centro de controle ainda. Mas reitero, eu bem que gostaria de autorizar a final com Rônia. Bolsonaro, minha 31, informação Juliette. Ciente, Lima Tatan, grato, senhor. Oceano 6319 é o controle, desça para 8.000, autorizado chegada a bomba e ajuste 1021. 8.000, chegada é a ponte, confirmando 1021. Justo no 021. 1021, pode voar duna ou pila? Negativo, vamos para a chegada. Obrigado. São 3859. Comandador, copia até o 3859. Oceano 2101, no controle. Prossiga. Tem Recife, 12685 e boa viagem. 12685, muito obrigado pela coordenação. Voo no 095? É o 095? Ok. A senhora identificação? Identificou. Voo no 095, contato radar ao sul de Salvador, passando o nível 90. Seu transponder é 5130. 5013 aqui, acelerado. A gente vai mudar agora para 5130, tá bom? 5130, então. Acho que acabei não lhe chamando na decolagem, está cruzando agora nível 100. Positivo, mas eu estou de olho em você. Tá bom, obrigado. Bom dia, voo 2196, com informação Kilo, atualização, Porto Seguro. 2196, autorizado, Porto Seguro, nível de voo 360, via Perzulu 44. Subida será da El, Leda e Deve. Primeira curva à direita, posto decolagem, pistão no zero. Código 5101 e o controle 120, decimal 8. É da El, Leda e Deve. Quer confirmar a saída? Dael, Leda e Deve. Corrigindo, Dael, Leda, direto Porto Seguro, o 2196. Ok, atualizado 360 para Porto Seguro, Amperzulu 44, saída Dael, Leda, direto Porto Seguro. O transponder 5101 e o controle 120.8, ou 112196. Correto, chama para posicionamento 2196. Portal 296. Fala, bom dia, Sinal 6312, faz o gesto, aguardo a receber. 6312, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Recife, nível de voo 350, conforme rota do plano de voo. Subida será Arapuca, transição Aracaju. Primeira curva à esquerda após a decolagem, pistão no zero. Código 5070 e o controle 120, decima 8. Vai acionar 5063, vai chamar 13325, Papatango Lima, Deltan. Voo 1095, fins de atender solicitação do Centro de Controle de Área, acione 5013 e chame Recife 1260. Ciente, retorno ao transponder 5013 e o Centro Recife 1260, voo 1095, bom dia. Bom dia. Chame controle Salvador 120, décima 8, boa viagem. Controle Salvador 1208, bom dia, azul 4299. Salvador, bom dia, azul 4299, na Dael Leda Mótima, cruzando 1500 pés. Azul 4299 é o controle, está em contato radar após 2000, curva à direita, voo em Leda, Leda Mótima, isso sem restrição. Sente, após 2000, Leda, Leda Mótima, azul 4299, subindo sem restrições. Bom dia novamente, está 3304, está 907 com a autorização Brasília. 3304, pode contar.